cadê o lencinho branco? Muito obrigada, foi ótimo. Acessem a comunidade, o perfil, fiquem por dentro, sugiram. Bandeira branca, amor, não posso mais. Pela saudade que me invade, eu peço paz. Cadê o bracinho? Bandeira branca, amor, não posso mais. Pela saudade. Com vocês.